Cheque vem de pouso, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. 7, autorizado pouso, baixar travado, 622. Família Sniper no jet. 7. Velocidade para 210, prossiga descendo para 2000, está autorizado o ILS. Você está seguindo o 1922 na sua companhia, que está estabilizado no localizador a 6 milhas do marcador externo. Informação para o gol 1434. Gol 1434, reduzindo 210, sim, seguindo o tráfego da companhia, descendo 2000 com 1014. Obrigado. O 922 está estabilizado? Positivo, avistado. Muito bom. 5 milhas para passagem sobre o marcador. Cheque o trem, torre 1186. Passando torre 186, obrigado, bom dia. Querido 2223, sem restrições até 3000. Edson, 3.2223 da Pacareta. Mike Tango Juliette, já está voando o Momo. Primativo, está jornal, fora de Momo, Mike Tango Juliette. Positivo. Jô 922, torre 1186. Instalador, gol 1922. Gol 1922, continue em aproximação, agora autorização para pouso. Na escuta, gol 1922. .3663 velocidade 210 para coordenação de tráfego, número 4 para pouso, vai seguir o voo 434 da Gol. Você é seguidor, amigo? Vamos até 210 mais a princípio. 210, 21. Ó, coitado! Eco Zulu, Eco, agradeço a sua colaboração. Direto conquista autorizado. Direto conquista, graças ao Eco Zulu. Eco. Controle 5217, ciente da informação, gol, que posição, conte. Ciente, acione identificação, voe Bonf, chegada Bonf, ajuste 1014, câmbio. Voando Bonf, chegada Bonf, no 014, 35217. Passaria do 2223, para sua informação, tráfego posição 11 horas, 14 milhas, passa 105. O equipamento é um 72. 7, subindo para 280. Informação de tráfego para o passageiro do 2223. 2223, se a gente tem o tráfego no TGS. Muito graças. 5, está livrando a pista. Ciente, táxis via Alfa e reporte para ingresso na Juliette, 6225. Ciente via Alfa, vai reportar para ingresso na Juliette, 6225. Autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus no 09. Ciente, pouso autorizado, gol no 922. Para 2000, está limitado pelo localizador. Tran 3663. Direita 230. Para 2000, limite ao lote. Tran 3663. Trip 5217, contato radar, abandona Conde, voando Bonf, chame para descida. Chegada é bom. Chegada Bonf, autoriza, vá pelo 5217. Eu anotei a sua solicitação, capitão, e a princípio o senhor vai voar Bonf. Bonf, 5217. Mike Tango Juliette, controle. Juliette, portão 01. Criador de 5, copiou. Juliette até o portão 01. Afirmo, Juliette até o 01. O azul 4208, Recife no 370, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado Recife, nível 370, via Alper Whisky 58. Decolagem da pista 1-0, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. A frequência do controle em 1-1-9-35. Aciona 5065, azul 4208. Está autorizado 370, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Puca, Aru, Alper Whisky 58, 1-9-35, é Salvador e 5065, autuagem direto. Cruzamento correto no 03, chama pronto pushback, sonamento azul 4208. Vai chamar, obrigado, Patrulhador. Utilizar no curso do localizador, câmbio. 3663. Passaredo 2223, descendo até 2000. Sistema 2000-2223, Passaredo. Trip 5217, quando pronto, até 5000 autorizado. Quando pronto, 5000 autorizado, 5217. O Trip 5217, vão partir direto para Pelo agora. Quando Pelo, agradece, Trip 5217. Mike Tango Juliette, vamos chamar Recife, a frequência é 126-85. Para Recife, 126-85, Mike Tango Juliette, obrigado, bom dia. Eu cordial. Gol 932 no solo 03, libera a direita, chame o solo 219. Liberando a direita, chame o solo 219, gol 932. Certo. Gol Salvador, gol 922, liberando instruções para táxi. 0 graus, 99, está livre pouso na 110. 2040 com 9, livre pouso na 110, gol 434. Gol 922. Gol 922, táxi autorizado para parte 1 via taxiway Alfa Juliette. Autorizado táxi para parte 1 via Alfa Juliette, gol 922. 2000-2223, passarela. Vai que Juliette Romeu na escuta, prossiga. Está livrando a vertical da Vina Paranela, senhor, vai com o proa do Capula. Positivo, ciente. Prato. Solo, Oxené 6225. Oxené 6225, portão 1. Ah, afirmativo, portão 1. Gol 9922, portão 612. Uma hora, afastado 3 milhas, helicóptero a 500 pés. Não vai interferir com a sua aproximação. Vai chegar o trem, chama a torre em 1186, completando ILS 3663. Grato pela informação, obrigado. Foi Passaredo 2223, está passando 3300, descendo para 2000 pés, com a bela ilha de Taparica à frente. Vamos girar à esquerda, a proa é 130 para o localizador, informe estabilizar. Afirmo, visual maravilhoso, esquerda no 30, limite ao lock 2223 da Passaredo. Quatro no solo 06, libere a direita, chame o solo 129, bom dia. Sente a direita, 219, bom dia, vou no 434. Bom dia, o TAN 3663, sempre embaixo travado. Bom dia, TAN 3663, ajuste agora no 0 no 4, o vento é 1 no 20 graus, 9 nós, tá livre o pouso na 1 no 0, TAN 3663. Livre o pouso 1 no 0, 3663. Sou o voo no 434. Sou o no 434, táxi via Alfa Juliette, pátio 3, pátio 1, portão 7. Alfa Juliette, parte 1, portão 7, corro no 434. No 922, reporte liberando frequência. Liberando frequência, no 922. Zona Lock 2226 a Passaredo. Positivo, Passaredo 2223, está agora 6 milhas sua passagem sobre o marcador. Agradecemos a sua colaboração. Chegando o trem, torre 1186, câmbio. Ciente, chamaremos a torre 286, um cordial bom dia, bom serviço. O senhor foi do SR? Não entendi. O senhor foi do SR? Rio ou São Paulo? São Paulo. Algumas décadas atrás. Ah, imaginei. Bom serviço para vocês aí. Obrigado. Um abraço. Torre, bom dia, passarelo 2223. Passou o turno. Confirme quem chamou a torre. Passarelo 2223. Gente, passarelo 2223, está livre, ou melhor, continue na final da 1-0, o vento é 1-4-0, grau 08, nós aguarde pista livre. Temos um Airbus da TAM tocando a cabeceira no momento, vou ajustar no 0-4. Gente, aguardando liberação de pista para pouso, 2223 da passarela. Sim. Abandonando o nível 140 para o nível 050. Para 5 mil pés, capitão. Com ajuste no 0-4. 5 mil no 0-4. 3304. Este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste no 0-4 e desça para 5 mil na chegada, bom? 5 mil. Obrigado. Nada, bom dia. Foi mal. Positivo, Eco, Zulu Eco. A nossa terminal agora estenderam um pouquinho mais, vai de até 60 milhas. Vamos manter a escuta mais um pouco. Tô escuta. 663, livre pista via Taxiway Delta, Juliette, pátio 1, portão 2. Delta, Juliette, pátio 1, portão 2, ciente, 3663. Papá, mais 17, Ramel. Prossiga. Tá livrando a região do Cabula, senhor, e vai populando o litoral sul para regresso. Positivo, Mike e Juliette Romeu. Trip 5217. 5217, na escuta. O senhor tá passando a área de Camaçari a 10 mil pés. Vamos encurtar essa trajetória? Prossiga para 2000 e direto Duna. Direto Duna, 35217, agradece. Alfa Romeo Eco Pouso, Zulu Eco, é o controle, Salvador. Controle Salvador, Eco Zulu Eco, se escuta. Chame Recife, a frequência é 1288, caso negativo, 1251, boa viagem. Está presente Recife, 1288, alternão 251, então bom dia, senhor, grato. Saída Gole, Eval, Ofito, Oxané. Gole, Eval, Ofito. Anda. São Salvador, bom dia, Oxané 62, o Nuno. 9, bom dia. A liberar direita, chama Salvador 219, 2223, bom dia. Informação Índia, nível 380 para o Galeão. Aprovado 360, copiaria? Afirmativo, consiga, por gentileza. Afirmativo, número 1, só um instante, por gentileza. Informação em curso é a Índia, 1014, não, time, só um instante, por gentileza. Para, aguardando, 62 ou não? Salvador, bom dia, passarelo 2223, livrou. Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223. Alfa Juliette, bate 1 no remota 14. Alfa Juliette para 14-223. Controle o papapá, Mike, eu chamei através do parque de Pituaçu. Mike, Juliette Romeu, chame a torre, a frequência é 118612 e muito grato pela informação no início do nosso contato. Um abraço. Ok, meu cordial, até amanhã. Mike, Juliette Romeu, transferindo para a torre 286. Positivo. Torre, papapá, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, bom dia, prossiga. Através do parque de Pituaçu, senhor, para regresso, se possível, a Gadabata. Ok, o Mike Juliette Romeu, reporte em Itapuã. Nós temos aí uma aeronave tá um pouco veloz aí para ingressar na final da 1-0. É um Embraer da Trip. Reporte Itapuã e aguarde pro cruzamento da final. Ok, vai reportar em Itapuã. Mike Juliette Romeu, aguardando a autorização pro cruzamento da final da 1-0. Trip 5217, tem condições, vá ao externo, direto da Libre ULS. Está autorizada a aproximação, visual para pouso na pista 1-0. Você vai chamar agora a frequência 1-1-8-6-12, a frequência da torre. Bom pouso. 1-1-8-6-12, obrigado pela vetoração, Trip 5217. Torre Salvador, Trip 5217, vai interceptar o lock dentro de 30 segundos. Entende, Trip 5217, reporte na final, o ajuste 1-0 no passo, temos um Robson 44 na linha do litoral sul, não vai interferir na sua aproximação, o tráfego mantém 500 pés. Reportará na final, está ciente do Robson, Trip 5217. O Mike Leste Romeu está mantendo o sobrevoo no farol de Itapuã, mantendo a guarda. Ok, o Mike Leste Romeu, para informação, o vento é 1,40 graus, com 9 nós, o ajuste é 1014. Aguarde só um instantinho em Itapuã para o cruzamento, a retaguarda do ATR da Trip. Ok, vai aguardar o Mike Leste Romeu. Em descida 1,70, tem informação hotel. Azul 4298, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste 1014, gira esquerda, voo Itape, desça para 6000, Itape Duna para o ILS. Está seguindo a aeronave da Oceanair. O equipamento Airbus 320, à frente, câmbio. Ok, desce 6000 pés, ajustado 1014, gira esquerda na proa de Itape, após Itape Duna para completar o X-Ray, azul 4298, Buena. Posição? 5217, passou externo, tem de pouso baixado, travado. Gente, 3517. Avistado agora o tráfego, Alivre o pouso, 110. O vento é 150 graus, 109, 35217. Para informação, temos umas 4 aves aqui, 4 urubus à sua direita, na curtíssima final da 10. Já os urubus aí já estão dissipando, ok? Fica atento aos possíveis pássaros. Paciente dos pássaros, está livre pouso para o 35217. Marcos Juliette Romeu, fique atento ao aterro da trip, já na final da 10. Se tiver condições, está autorizado o cruzamento da final da 10 à retaguarda do tráfego. Informe na final para a bata. Ok, está no visual. Está no visual da aeronave da TR na final da 10. E está autorizado na retaguarda do mesmo o cruzamento da final da 10, Romeu. Afirmativo, apenas fique atento à esteira de turbulência, ok? Ok, ficar atento à esteira de turbulência, Marcos Juliette Romeu. Oceano 312, direto Duna 2000, está voando sobre a água. 5. Direto Duna? Não, não, eu estou falando com o Oceané 312, mas eu acredito que tenhas vontade também de voar Duna 2000. Confirme, então, 3304. Não é isso. Livre. Eu vou continuar tentando aqui o Oceanair 6312. Oceano 6312, controle, Salvador. Câmbio, prossiga, alto e claro. Positivo, está voando sobre a água. À esquerda nós temos o Morro de São Paulo, Valença, Cairu. Vamos prosseguir direto para 2000 Duna, Oceano 312. 2000 Duna, beleza, 6312. 5345. Ok, 5345, mas tem a saída prevista? Vitória da Euleda e Bidev. Ok, da Euleda e Bidev, obrigado. Falou, Salvador, o Papatango Oscar, Oscar Bravo. Papatango Oscar, Oscar Bravo, Salvador, Veracruz, só um instante para copiar, por gentileza. Ok, né? Salvador, o 4208 da Azul está com 112, 112, no POB, 3 horas e 36, autonomia alterna, Maceió para o táxi. Cidade aqui à esquerda, 20 milhas de Morro de São Paulo, aqui seria qual? 20 milhas à esquerda? É, à esquerda, aqui tem uma pista de pouso. Olha, capitão, aí nós temos Cairu, nós temos o Morro de São Paulo, mais à frente nós temos Valença, nós temos uma série de pistas aí nessa área. Ah, é Cairu, obrigado. E o plano previsto para 1005 foi feito alguma DLA? Aliás, vamos aguardar apenas a transferência de comunicações. Eu vou checar aqui, o que eu tenho aqui seria Guanambi para 1005. 5217 da Trip, pousou Livron, remota 13 do pátio principal. Táxi Alfa Juliet, pátio principal, remota 13. Alfa Juliet, remota 13, grato. Torre Salvador, bom dia, o Azul 4208, está pronto para o ponto espera da carteira do Inferno. Gente, Azul 4208, está autorizado a alinhar e decolar, dá 10, vento é 130 graus, 099. Gente, alinha e decola, o Azul 4208, o Azul 4208, para informação, temos um Airbus da TAM a 8 milhas da cabeceira 10. Decola de imediato, 4208. Gente. Vitória 380, via preço 50, só instante para copo, gentileza. Sua escuta 5345. 986. Oi, obrigado. Boa. Obrigado. E checamos aí com a nossa AIS Salvador, me informou que o último plano apresentado foi 10.05 mesmo, horário Zulu, 10.05. infelizmente eu não tenho essa autonomia aqui via fonia e solo, ok? É, a gente recebeu a nova ligação do da IES aqui, confirmou então, é 1105, corrigindo a informação da nossa sala IES militar, Guanambi, uma centena, número 3 para a COP, só um instante, por gentileza. Vasco Oscar Bravo, coloca o estacionamento. Passo 3 para decolagem 190, se possível, a partir da interseção Delta. Afirmativo, parte 3, pronto para a COP? Afirma. Salvador Veracruz, então, curva direita. Decola a partir da interseção Delta, 1 mil pés via litoral sul, chamado Corredor Axé. Controle 11935, a torre 186. Acione o código transponder 0113. Oscar, Oscar Bravo. 0113 no transponder, decola na 10 a partir da interseção Delta, corredor Axé 10 para Veracruz, chamando a torre 186. Após a decolagem, o controle 11935. 02, o PAB? 02. Inversionar chame táxi nessa frequência, Oscar, Oscar Bravo. Bravo. Afirmativo, a transmissão está quase ininteligível, ok? Cheque o rádio. Tá bom, depois que eu postar eu vou tentar falar com a transmissão. Obrigado. Nada. O Azul 4208, decolado aos 23, controle agora, 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Bravo, muito bravo. Salvador, bom dia, o Azul 4208, decolou na Puca, está cruzando agora 1.300 metros, a sua escuta. Azul 4208, controle, meu cordial, contato, radar. Cordial, 4208. Bravo, mantenha o ponto médio da taxi aí Delta, aguarde para ingresso. LS, Oxané 6312. Oscar Bravo, autorizado a alinhar e manter a 1-0 a partir da Delta. O TAN 3304 no solo aos 25, libere à direita e chame o solo 121 decimal 9. Direita solo 219, TAN 3304. Agora sentar a informação, a transmissão está alto e claro, ok? Grato. Oscar Bravo, está autorizada a decolagem da 1-0, o vento é 1-30 graus, 8 nós. Sim, obrigado. Proa 035, pode interceptar nessa proa? Livre. Obrigado. Da 3304, Vivi Táxi via Alfa, Juliette, portão 5, bate 1. Alfa, Juliette, Pati 1, Portão 5, grave. Afirmativo, é o número 3 para pouso. O número 2, a aeronave da Azul, equipamento Embraer 190, na sua posição 12 horas, abriu a esquerda para desviar de formações. Ok, está reduzindo então, enquanto dois meses. A 35, temos aqui Léo, previsto para 1204, confere? Ou foi feito a CHG?